Azul 4065, decolou os 28, controle Salvador 19, decimal 35. 1935, saída Azul 4065, boa tarde. Kilo Quebec Sierra, o vento 130 graus no 1 nós, em livre decolagem da 107. E para informação, atente ao guardião a 500 pés, nas proximidades do farol. Tá sub nível 360, perfil da El. 360 da El, Azul 4065. Região 01, atente à aeronave do Quebec Sierra decolando, ingressará no corredor acesso. Avisou com o Quebec Sierra, o Guardião 01. Kilo Quebec Sierra, decolou aos 29, aguarde transferência para o controle. Sim, tipo visual com o Guardião, senhora, o Quebec Sierra. Gelo em Veracruz, o local decola a pista 17, com curva à direita, via corredor axé até na vertical de Veracruz para toque e arremetida. Controle 119.35, 2186, acione o código 0141, Romeu Papatã. Pátio 4, informação em curso é a uniforme altímetro 1013, 1013-02 UPB. Pátio 4, chame torre 118 decimal meio para acionamento táxi. Romeu, Papatã. Kilo Quebec Sierra, chame agora o controle, frequência 119 decimal 35. 19.5, obrigado. 4 da tarde, Kilo Quebec Sierra. Kilo Quebec Sierra, atende tráfego, posição 3 horas, 1 milha, mantendo posição na nave helicóptero do estado da Bahia. Volte, mantenha a sua metade, Kilo Quebec Sierra. Tenha meu pé. Controle, voltar, Papatango, Netanzulou, senta, e o Netanzulou, identificação, autorizado, chegada, bom FDS, inicialmente 4 mil pés, estou altímetro no 03. Estou descendo, qual a possibilidade de manter por hora da VR, extensão em zona 7? Vicente, vou indo na prova da pista, do VOR, informe de descida, já Netanzulou. Dá para a descida, senhor. Leão, gente, Tanque Zulu, vou na prova do VR, já no potencial para descer. Isso para 4 mil pés, Juliette Tanque Zulu. Zulu. Torre Salvador, boa tarde, está 3192, passo assim para baixado e travado. Tá 3192, uma boa tarde, sim, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, 3155, informação em curso e uniforme, altímetro 013, já salvado Guarulhos 340.4. Afirmo, prossiga. Salvado Guarulhos, nível de voo 340, via upper 50, decola pistão no zero, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva pela direita, perfil de subida da Elleda, após Leda, Bidev. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6 e o código transponder é 5036. Para Comandado para Guarulhos, 340, defalda 10, 2013 milhas, curva à direita, Alfredo, depósito da PDF, 119.35, controle 102.62, 5036, Ursan 3155. 5036, correto, chame quanto de orçamento, tá? 3155. Guardião 01, 1, já em condições para retorno a saldo. Zero 1 está visual com o da TAM, já próximo a pouso na 10. Afirmo. Ok, então autorizado o cruzamento da final, a retaguarda do mesmo, prosseguindo direto para o pátio do GRAE. Cruzamento da final, retaguarda do mesmo, do TAM para o pátio do GRAE 01. 4032. Pronto, aproximação, chame agora a torre 186, bom pouso. 186, muito boa tarde. Muito boa tarde, azul 4032, localizador pista 10. 4032, boa tarde, continue na aproximação, aguarda autorização de pouso. Continua, 4032. Salvador, boa tarde. Papatango, meu Papatango, pronto para táxi. O meu Papatango, autorizado. O táxi, missão para ingresso. Na pista 17. Autorizado o táxi, reportarei para ingresso da pista 17, meu Papatango. São 3192, solo 35, já livrou. Chama o solo agora, 121, decimal 9. 319, estou 319. Guardião 01, informa o vento no 30 graus 9 nós, chame solo controlado. Agora vou solo controlado, Guardião 01. Portão 5. Alfa Juliette para 05 no Patio 1, no 3192. Parada baixa, baixo ar. Pelo Quebec Serra, modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5, para correção de demais tráfego, bom pouso. Colocar o solo controlado. Sem livre pouso, pista 10, vento no 30 graus 9 nós. Livre pouso na 10 azul 4032. 25, boa viagem. 25, 1-3325, azul 4065, cuidado, boa tarde. November Alpha, voo local vai ser no Axé, toque emitido em João Duval e Valença, confirma. João Duval primeiro ou Valença primeiro? E Valença primeiro então, sai no Axé, curva direita, 1 mil pés, via corredores, controle 11935, a torre 186, acione 0171, Índia, November Alpha. Correto, 0171, pátio 4, para acionamento e táxi de plástico com 02 no POV, 286, altímetro no 0 ou no 3, formação em curso e uniforme. E 13 no altímetro, ok? Papapá, Zulu, Jet Serra. Boa tarde, Índia November Alpha, autorizado acionamento, chame para o táxi. 18h30, confere então. Salvador Valença, 18h30, via corredores, Axé Caixa Pegos. 18h30 torre, 1935 controle. Acione o código 0133. 0133 transponder, dá com 2 no VOB, dá com 7, curva direita, 5 no VOB, via corredor do Lula, deve ser. Bate o 5? Bate o 5, 2 no VOB. Bate o 5, 2 no VOB, informação em curso é uniforme, altímetro 1013. Para acionamento, táxi decolagem, todos 86, bom voo, Zulu, Juliette, certo. Solo, boa tarde, Azul 4032, levou. Boa tarde, Azul 4032, táxi autorizado Alfa Juliette, o pátio principal, portão 03. Alfa e Juliette para 3, 4032. 5 livre, acionamento semitáxi. No 649, tá no 02, pushback acionamento. Iniciaria de imediato? Ah, sim, imediato. Autorizado, chame táxi 649. Chamo 649. Azul 4032, reporte antes da táxi 6 Juliette para ingressar no pátio. Chamará antes da Juliette para ingressar 32. Salvador, Rio Lava, 9647. 9647, a sua identificação, autorizado, chegada a mar, desce inicialmente para o nível 050. Ajustou o tímetro no 013, vigilância. Ok, descendo para o 050. Quer o contato com o registro? Gente. Zulu, Juliette Serra, tá pronto para o táxi? Autorizado o táxi, isso também para ingresso, pista 107. Meu Papatango, autorizado alinhar e decolar, pista 107, vento 120 graus, 119. Papatango copiou a torre? Então está autorizado a linha e decolada 107. Vento 120 graus, 11 nós. Salvador, boa tarde. Eu vou 1396, nossa formação é a Tango, descendo para o 60. 396, sua identificação, autorizado chegada a mar, desça para o nível 060, estou tímido no 03, vigilante. 060, mar e 1013. Espera. Fala, táxi. Próxima, Juliette, azul 4032. Bom dia, observará a saída do 37 Gol Varig, que está no testa terminal pushback, na sequência tem o portão 3. Bom dia, observando Gol para o 3, 4032. Aprovado, chame táxi, tá 3155. A linha E mantém pista 107. Transfere essa informação a TIS. Objeto 5729, a sua identificação, autorizado chegada a bombe, desce inicialmente para o nível 060. Ajustou o tímetro no 013, vigilância. Aqui está o 060 da bombe, 5729. 2 horas e 20, altero na Aracaju. No 06, 12 e 20, Aracaju, táxi à direita via Índia, ponte 010, torre 286, altímetro 1013, boa viagem. 2013, Índia 18614. Obrigado, boa tarde. Vou direto e TAP, 396. TAP na proa, 396. 3232. Na verdade. Salvador, boa tarde, Papatango. Romeu Papatango, do lado da pista 1 no centro. Romeu Papatango, prossiga 1000 pés, corredor Axé. Mantrei 1000 pés, corredor Axé, Romeu Papatango. Controle, Salvador, boa tarde, Centro 2231. Se você quiser informação, informe. Centro 2231, na identificação, autorizado. Vou na proa da MAN para chegada, ajustou o tímetro no 0 no 3, desce inicialmente para o nível 070. 7003 da MAN, Centro 2231. E o 9647 desça para 2000 pés. Ajuste no 013 e forme localizador. Confirme a descida para 2000 pés. 0396 desça para 3000 pés. Ajuste no 013. Controle, o Juliette 71 vai atingir 40, está em condições visuais, propõe cancelamento, temos condições de aprovar a rotatória. Regras de voo modificadas 1844, desça para 1.500 pés para o da rotatória, informe visual com aeródromo, Juliette Tango Zulu. 1.500 pés para o da rotatória, reportará Tango Zulu. Reduza a velocidade para 230 nós. Reduzindo, passarela. 3,50, 49 a bordo, alterna Salvador, pronto para o táxi. 3,50, 49, Salvador, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera todos 86, altímetro 1013, boa viagem, strip 5627. 7, strip 5627. 050. 050, 5 2 2 3 1, desça para o nível 060. 060, reduzindo para 0 2 2 3 0 3 1. Vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 060. Informe no curso do localizador, Rio 9647. Ok, 060 informará no local. Vetoração para sequenciamento, voo na proa de Duna, descendo para 3.000 pés, Gol 396. Proando Duna para 3.000 pés, 396. Beleza, da 3155. Está com 149 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, 3155. 149, 3.50, táxi autorizado contornando todo o terminal de passageiros, última direita via Índia, ingressando na Alfa, transfira torre 186, altímetro 1013, voo voltando 3155. Via parte, pós-direita, Índia, Alfa, torre 1186, o 3155, obrigado. Zero para a retirada do FOD, ok? Mantenha a posição aguardando. Por motivo de segurança, por gentileza, mantenha a posição. Para sequenciamento, manterá presente para o 2231, limitado pela radial 320 VR em Salvador. Mantendo pro, limitado a 320, mantendo 2231. Como é que é que o Delta Manati, mil pés? É só identificação. sudoeste, 1000 milhas ao sul da Ponte Silva. Romulo 1-8, contato radar 67 milhas, sudoeste de Salvador, desça para o nível 080, inicialmente ajustou o altímetro 1-0-1-3, vigilância da chegada à mar. 1-0-1-3, vigilância da chegada à mar, vai descer para o 0-3-0, suba 1-8. Estou com a viatura aí na 17 fazendo inspeção. A aeronave que está na cabeceira informou que tinha um FAD na pista. Parou no 1500 pés, previsto espera sobre rotatória. Já é Tango Zulu. Tá ciente e já avisou o contato, pois ele é de Tango Zulu. Uma torre presente para acionamento, só aguardando a inspeção da aérea, ok? Presente proa. Sete, até proa, você que sabe mais. 9.35. 19.35, 35.627. Agora Salvador, boa tarde, o trip 5.627 é colar na Puca, na sua escuta. Tato radar, supo nível 150, perfil Puca. Puca 150, 35.627. E o Quebec Serra prossiga. Sou no 1500, por de Paripe, ajuste do altímetro no 0.3, que é o Quebec Serra. Adoro, boa tarde, Otan. 3155, ponto espera, pronto. Então 3155, ali mantém pistão no 0. Ali mantendo no 0, tá 3155. Sobre Itaparica? Afirmativo, o meu papatanque está a passar no, através do farol da barra, chega em condições visuais no 1000 pés. Ok, vou de freio com frequência 12345 para conexões com os tráficos de Itaparica, Romeu Patamo. 12345, Romeu Papatanque. 2000 para a rotatória, visão com o campo, ele é tranquilo. Jami Torre, 108.6, Joel Tango Zulu, falhando espera sobre a rotatória. Positivo, espera na rotatória, chamando Torre, 108.6, Tango Zulu. Webjet 5729, desça para 4.000 pés. 4.5729. Controle de Salvador, é o voo 1925, entidade uniforme. 1925, sua identificação, autorizado, chegada a bomba, desça inicialmente para o nível 070. Chegada bom, inicialmente 070. Passeio 2231, curva esquerda, proa 1-2-5. Posição direita 1-2-5, direita 1-2-5. ONU com controle Salvador na frequência 19 decimal 35. 1935 vai transferir grato o volume de terra. 96 reduza para 180 nós. Reduzindo, 396. E o 9647, localizador? Afirmativo, está habilitado. Aproximação, chame torre, 108.6, bom pouso. Gol no 396, desça para 2.000 pés, informe localizador no 396. 2.000, reporta localizador, gol. Cuidado desse, Webjet 5729, desça para 3.000 pés, o estoutímetro no 03. 3.000 pés, 5729. Passaria do 2231, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, Objeto 5729, mantendo a proa, reduza para 80 nós. Já está reduzindo, 180 na proa. Zulu, Gilete Serra, prossiga, axé 1.000 pés. Axé 1.000 pés. Boa tarde, está 3155. 3155, contato radar, supo nível 340, perfil da EL. 340, nada EL. Objeto 5729, curva à esquerda, pro 160. Esquerda 160, 5729. Salvador, Rio 9647, passou externo, tem baixa. Copiado, 9647, continua na aproximação. Para informação, à sua esquerda, nós temos aeronave prestes para pouso no 7. Aguarde autorização de pouso, Rio 9647. Salvador, boa tarde, é o Gol 396, 4 milhas, 3 milhas Índia Serra, visual. Copiado, Gol número 2, continuo aguardando pista livre. 396. T25, boa viagem. 251-3325, obrigado, bom trabalho. 0 vento no 3, 0 graus, 9 nós. Juliette, Tango, Zulu, solo aos 5-3, prossegue para que passe. Para 3 mil pés, passeio 2231. 3 mil pés, valeu. Roma 18, desça para 050. Boa tarde. Boa rotatória aqui do Quebec Serra. Rotatória, qual é? O localizador visual 5728. Completa aproximação, chame torre 1086, bom pouso, objeto 5722, 5729, corrigindo. 186, obrigado, boa tarde. Passeio 2231, desça para 2 mil pés, aguarde para curvar a esquerda. Boa tarde, continue na aproximação e aguarda a autorização de pouso. Aqui, aguardando, 5729. Tchau. Corredor Caixa Pregos, após Paripe, Simão Spini, fundo visual com aeródromo, ajuste no 03. Passeio 2231, no curva esquerda, proa 130, informa estabilizar o localizador, passeio 2231. 9,6, vento no 20 graus, 10 nós, tem livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, Gol 1396. Rio, 9647, solo 56, já livrou, chama 121, decimal 9. 1219, ciente, graças. Está visual com a capa, porque eu acabo de suar. Ciente, fome, rotatória. Chamarei. E47, o sol? Consiga. Algum problema? Não, negativo. Breve cheque aqui do VR, ok? Tá ok, sem problema. Quando pronto, já iniciou, tá livre à direita, alfa, primeira esquerda, quilo, até o pátio 3.